Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes que acompanham o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira, sempre às 9 da noite, aqui com Osmar de Carvalho, levando para vocês temas da espiritualidade. E vamos dar continuidade hoje, ouvintes, à nossa série de programas sobre o livro O Que Há Além da Morte. Estamos trabalhando os temas que estão nesse livro, que realmente é uma pesquisa extraordinária do grande ocultista, teósofo, maçom, bispo da Igreja Católica Liberal, que foi Charles Webster Leadbeater, grande clarividente e tido como o maior ocultista do século XX. E realmente o que ele nos apresenta aqui nesse livro é um grande manual de sobrevivência, ouvintes, e para o nosso conhecimento das realidades superiores que estão à nossa volta. E no dia de hoje nós estamos chegando aqui ao 9º capítulo do livro O Que Há Além da Morte, onde Leadbeater vai nos falar sobre o ambiente astral circundante. Vai falar desse mundo espiritual que está à nossa volta. Na verdade, a primeira das frequências espirituais que estão ao nosso redor, que nós não percebemos, ouvintes, mas elas estão aqui conosco. E não poderia existir a vida após a morte se não houvesse um plano existencial aonde ela pudesse se decorrer. Porque, obviamente, que a vida após a morte não acontece aqui nesse mesmo plano que nós estamos, no plano físico. E, obviamente, que as pessoas que não têm a percepção superior, que não têm ainda clarividência ou não têm o poder da projeção astral, duvidam profundamente da existência desse chamado plano astral. Mas o seu conhecimento, ouvintes, tem sido comprovado durante milhares e milhares de anos por uma série praticamente infinita de místicos, de clarividentes, de pessoas que tiveram as suas experiências no astral. E o plano astral tem esse nome, ouvintes, é um dos muitos nomes que ele possui devido aos ocultistas medievais que o comparavam a um céu estrelado que está sempre brilhando. E, de certa forma, é assim, ouvintes, o plano astral. Um plano de intenso brilho, de vibrações extremamente rápidas, aonde acontece principalmente aquilo que nós chamamos de emoção. O plano astral é o plano dos sentimentos, o plano das emoções. Lá, que na verdade é aqui, numa dimensão maior, simultaneamente com o nosso plano físico, as emoções têm dezenas e dezenas de vezes mais força do que tem aqui no plano material. O nosso corpo físico, na verdade, abafa essas percepções. Então nós temos que estar realmente muito bem informados sobre esse plano, ouvintes, e já nos prepararmos como é que nós vamos nos comportar quando nós estivermos lá do outro lado. Porque se nós não tivermos conhecimento dos nossos sentimentos, das nossas emoções, nós vamos ficar expostos realmente a, principalmente, as nossas próprias vibrações, que serão sentidas de uma forma mais intensa, e então os nossos medos, nossos anseios, os nossos desejos, os nossos vícios podem se transformar em poderosos carcereiros e verdadeiros fantasmas que vão nos aterrorizar lá do outro lado da vida. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós mantemos na nossa aura, que nós mantemos como nossa vibração, porque depois nós vamos ter que dar conta disso, ouvintes. Então o Leadbeater começa aqui nos dizendo o seguinte, sobre inicialmente a associação astral. Já descrevi em outra obra, chamada O Plano Astral, tão perfeitamente quanto o permitem as palavras, o cenário, as condições e os habitantes do primeiro mundo superterreno. E não há, pois, necessidade de repeti-lo aqui. Se compararmos aquela descrição com a ideia anteriormente exposta sobre o recolhimento interior da alma, esboçaremos em nossa mente um amplo bosquejo da vida astral, que em essência é a mesma em todo o universo, embora com diferenças de pormenores, de conformidade com as idiosincrasias individuais. O mundo das formas mentais, pois além do astral nós temos um plano ainda mais sutil, com vibrações ainda mais rápidas, que é chamado o plano mental, né? Nesse mundo das formas mentais, no qual o homem passa o último período da sua vida astral, ela é de uma complexidade infinita, pois cada qual seleciona dele as formas que lhe interessam especialmente e ignora muito extensamente as demais. Homens do mesmo país, da mesma religião e de interesses análogos, agrupam-se na vida astral e firmam-se mutuamente em seus preconceitos comuns, tal qual o fizeram na Terra. Convém lembrar que no plano astral os homens encontram não apenas suas próprias formas pensamentos, mas também as alheias, engendradas pelo pensamento acumulado de milhares de gerações. Então, como nós dissemos no programa de ontem, ouvintes, realmente as pessoas no plano astral se reúnem por afinidade, assim como nós aqui no plano material. As pessoas se agrupam pelas suas etnias, pelos países, até pelas cidades e principalmente pelas suas línguas e por suas religiões. E de certa forma as pessoas tentam continuar crendo nas mesmas coisas que elas criam aqui no plano material, né? E como nós também já temos dito, não é porque o indivíduo morre que ela se transforma simplesmente pela passagem que é a morte. O indivíduo permanece exatamente o mesmo, com as mesmas sensações, os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, só que liberto do corpo físico. Então passa a ser o corpo mais denso do indivíduo, o seu corpo astral. E, como disse o Leadbeater, ali são encontradas as formas pensamentos e formas astrais, não só aquelas que a própria pessoa criou, mas as que são criadas pela coletividade dos indivíduos no mundo astral. Então essas formas pensamento acabam conformando por assim dizer, o ambiente, a arquitetura daquele plano onde nós lá estaremos. Então, há realmente pessoas que estão totalmente dedicadas a construir essas formas, mas as que mais vão nos afetar são aquelas que nós mesmos criamos, principalmente os nossos preconceitos e as nossas tendências com relação aos nossos sentimentos. Por isso, nós precisamos ter um autoconhecimento muito grande com relação a elas. E nos vai falar agora o Leadbeater sobre algumas criações interessantes que existem no mundo astral. Pois, ouvintes, a grande característica do astral e também do mental, mas começando com o astral, é que ele é um mundo plástico, ou seja, ele se modifica imediatamente após lhe ser imprimido um sentimento ou um pensamento. Ao contrário da matéria física, que nós podemos ter qualquer sentimento, qualquer pensamento, a matéria fica inerte. E nós temos, inclusive, uma sensação quase que completa de impotência com relação à matéria, que é muito difícil de modificar. Já a matéria astral, diferentemente, ela se modela, ela muda de cor, muda de forma, de acordo com a intensidade do nosso sentimento e dos nossos pensamentos. Então é um mundo realmente onde a fantasia acontece dioturnamente, 24 horas por dia. As pessoas vivem a projetar de si mesmo as formas que são visíveis. E isso é uma bênção para alguns e é uma maldição para outros. Porque aquele que sabe vibrar uma coisa interessante, elevada, vai se encantar e vai ficar num ambiente muito bonito. Enquanto que as pessoas desarmonizadas, elas criam formas grotescas, criam cores, emitem cores feias, emitem verdadeiras torrentes, né, de cores desagradáveis, e a cor e a forma é a própria linguagem desse plano astral. E o Lidbitter vai nos falar dessas criações tão fantásticas que acontecem no astral. Então ele nos diz, por exemplo, as lendas bíblicas de ambos os testamentos bíblicos, né, têm proporcionado durante séculos a milhares de pessoas um volumoso assunto para forjar uma multidão de formas mentais representativas de seus pensamentos particulares naquela matéria astral. E como a maioria das pessoas é ignara, né, suas formas, pensamentos são muito inexatas. Os camponeses de cada comarca as representam invariavelmente como heróis de seu país, no seu ambiente, e com trajes peculiares de sua terra. Por isso, no astral nós vemos representações mentais em que figuras de Cristo e de seus discípulos aparecem vestidas de camponeses alemães ou de homens rústicos italianos. Outros quadros há em que o leitor vestiu a José e seus irmãos com o traje usual dos colonos ingleses ou norte-americanos e a túnica de diversas cores do relato bíblico se reduz a uma camiseta esportiva de jersey. É comum acontecer que algum clarividente ou sensitivo veja tais formas de pensamento e as tome como revelações divinas ou aparições sobrenaturais, tal qual provavelmente foi o caso da escritora Ana Catarina Emmerich. Não apenas encontramos no plano astral figuras mentais de personagens bíblicos, mas também de muitíssimos dramas de Shakespeare, bem como de outras novelas contemporâneas diversos relevos. Eu próprio vi figuras muito interessantes de Beck Sharp, dos irmãos Cherubim, de Robinson Crusoe, de Santa Claus, né, o famoso Papai Noel, de Aladdin e Alibaba. Todas elas foram forjadas pela ardente fantasia de leitores infantis. Alguns desses podem ser psiquicamente, alguns desses podem ser psiquicamente essas imagens mentais e ficar convencidos por seus próprios olhos de que realmente foram de carne e osso esses protagonistas novelescos. E assim, ouvintes, fica aí desvelada essa grande característica do plano astral. É um plano de intensa criação mental e emocional, de intensa fantasia. Então, quem tem a mente inclinada a fantasiar, a criar imagens, incuti-las nelas, pensamentos e sentimentos, vai se sentir muito à vontade no plano astral. Mas, por outro lado, vocês podem imaginar que é um plano onde é muito difícil se saber o que é real e o que é irreal. O que é uma pessoa viva e o que é uma pessoa morta. O que é uma pessoa esclarecida ou o que é um mero sonhador. Porque muitas imagens, muitas formas acabam se manifestando ali e acontecem, né, e se repetem, né? Aí que é o problema maior, principalmente aqueles atos que têm muita energia emocional ficam impressos, né, como se fossem uma holografia, né? Hoje em dia é um pouco mais fácil compreender isso. Se vocês imaginarem uma holografia que parece uma imagem de um objeto real, o plano astral é uma holografia em 4D, né, em 4 dimensões, e além das 3 dimensões que nós conhecemos, da altura, da largura e da profundidade, existe ali uma quarta dimensão que vai para dentro de tudo e de todos. E assim fica sendo o plano astral um plano de intensa criatividade. E para aqueles que realmente estão buscando uma coisa mais séria, sempre os mestres espirituais nos dizem que o plano astral é o plano da grande mentira, da grande ilusão. Ali, ouvintes, pessoas praticamente confirmam, né, os seus preconceitos, as suas concepções, moldando o plano astral ao seu bel prazer e imprimindo ali os seus sentimentos, os seus pensamentos. Então é muito difícil encontrar a realidade por ali. Inclusive os verdadeiros mestres espirituais evitam ficar no plano astral. Eles preferem focalizar a sua consciência no plano mental, que é bem mais elevado, e aquelas pessoas que conseguem acessar ali acabam realmente tendo um esclarecimento maior. Mas, continuando aqui com a leitura do que diz o Leadbeater, ele nos diz: sem dúvida alguma que não só entre as crianças tem ocorrido várias vezes estas alucinações. Por exemplo, em épocas distintas houve pessoas que asseguravam haver-lhes aparecido o demônio, e como realmente o demônio não existe, certamente viram, se não estavam alucinadas, uma dessas formas de pensamento da qual nós estamos falando. A imaginação enferma dos monges medievais, sempre desejosos de intercalar no credo religioso grotescos horrores com os quais assustavam os ignorantes camponeses, levando-os desta maneira à doação de bens terrenos, perverteram a simples ideia da suspensão eônia em condenação eterna. Desde então, os infelizes e iludidos crentes, ou seja, aqueles que creem no inferno ígneo, têm povoado o mundo astral das mais repugnantes formas de um deus colérico, de um demônio pessoal e de lagos em chamas em que as almas dos condenados sofrem eternamente horrores indizíveis. Também algumas pessoas viram essas figuras mentais e contribuíram para manter o eclesiástico terror do inferno. É fácil imaginar a sensação que sentem as pobres vítimas desse dogma abominável quando pela primeira vez, depois da morte, descobre uma dessas horripilantes formas de pensamento. É difícil calcular o mal produzido pela doutrina perniciosa de quantas já têm sido forjadas. É como uma maldição que tivesse caído sobre as terras do Ocidente, levando consigo dores e tristezas, depressão e falta de ânimo, tanto para os vivos como para os mortos, não só pelo terror que inspira, como também pelo muito que embrutece e degrada a ideia de Deus. Assim, ouvintes, é realmente uma coisa trágica, mas realmente acontece. Há aqueles, e isso não é de hoje, pois essa tradição sobre o inferno, sobre essa punição terrível de que os pecadores receberiam na vida após a morte, isso há muitos e muitos milênios é uma ideia errada que vem sendo nutrida, e as pessoas entram no plano astral e começam a projetar realmente essas cenas infernais com labaredas altíssimas, um fogo ininterrupto que arde, e aonde aqueles que se acham pecadores se acham realmente imersos no fogo do inferno. Não porque o inferno realmente exista no plano astral, mas como tantas outras coisas que existem lá, há pessoas realmente que criam essas formas, e há aqueles que não só criam, mas principalmente aqueles que as mantêm, né? Porque a cada pensamento que nós temos, como por exemplo quando nós pensamos em alguém, né? Nós criamos na nossa aura uma pequeníssima imagem daquela pessoa na qual nós estamos pensando. E se nós deixarmos o pensamento com relação àquela pessoa para lá, essa imagem se dissolve. Agora, se nós pensamos intensamente em uma determinada pessoa, então não só nós criamos essa pequena imagem, como ela vai crescendo, ela começa a receber cada vez mais energia e ela vai ficando permanente na nossa aura e vai circulando na nossa aura como se fosse um objeto da nossa atmosfera energética. E eu já tive a oportunidade de ver inúmeras vezes não só essas imagens dessas pessoas circulando ao redor dos indivíduos, como outros tipos de formas de pensamento. Inclusive, você pode saber exatamente quais são as pessoas mais importantes da vida da pessoa, exatamente observando aqueles pequenos retratos que circulam ali em volta. Inclusive, acontece uma poderosa comunicação entre as almas das pessoas por meio daquelas imagens que estão nas nossas auras. Mas essas formas, pensamentos maiores, como se imaginar estar no céu ou estar no inferno, elas são formas, pensamentos que são projetadas para fora da nossa aura. Então, uma única só pessoa não consegue projetar e manter essa forma astral, essa forma pensamento. E esse tipo de forma, na verdade, vem sendo alimentado com a energia daqueles que temem pelo inferno, daqueles que temem encontrar o diabo, porque ao invés de se concentrar na ideia de que vão encontrar com Deus, ou na pior das hipóteses com São Pedro, né, ou um santo que o represente, há muitas pessoas que preferem imaginar que vão ter diretamente com o capeta e vão ficar face a face com o coisa ruim. E pensar isso, ouvintes, e temer isso é, no plano astral, a pior das maldições, porque aquilo que nós ali pensamos, aquilo que nós cremos, vai aparecendo diante de nós. E quando as crenças são coletivas, elas ficam ainda mais fortes, né? Nos diz também aqui Leadbeater sobre o cenário do plano astral. É natural que, tanto quanto as figuras e personagens, podem ser forjadas ali cenários como o Purgatório de Dante e também o Céu e o Inferno de Swedenborg. No entanto, esses dois videntes entremearam de simbologia suas visões, cuja parte verídica serve de advertência para muitos que já conhecem os fatos. É conveniente saber que tanto os mortos como outras entidades não humanas podem infundir-se nas formas de pensamento para vivificá-las. E há frequentes exemplos de que muitos fizeram isto, algumas vezes com boas intenções e outras com más. Porque se é verdade que homens malvados ou espíritos malignos dos elementais aproveitaram-se das inconscientemente forjadas imagens mentais para aparecer sobre a forma de diabos de olhos candentes, é certo também que protetores invisíveis, os desencarnados bem-intencionados e mesmo às vezes até os próprios anjos, animaram beneficamente as imagens de santos e anjos criadas por criancinhas inocentes e ingênuas. Eis porque visões de perfeita fidelidade psíquica concordam perfeitamente com fantásticas superstições populares sem fundamento estável. Há pessoas que veem anjos alados quando em realidade a ideia de asas é contrária à poética e suave locomoção deslizante que é própria do mundo astral. Os mortos se movem neste vasto oceano de formas mentais, e em todo caso é preciso distingui-las das entidades vivas para compreender o mundo astral e colher da permanência nele os possíveis benefícios. Novamente, advertimos da grande vantagem de estudar detidamente esses assuntos durante a vida física, pois os mortos conscientes se equiparam aos auxiliares invisíveis no prazer de confortar e tranquilizar os seus irmãos com a explicação de muitas visões que, sem o seu auxílio, lhes pareceriam estranhamente terríveis. E aí, ouvinte, está realmente esta realidade muito profunda do plano astral, onde muitas coisas que são imaginadas realmente aparecem, não só pela imaginação do indivíduo, mas como a imaginação coletiva e a energização coletiva daquelas formas de pensamento as fazem perdurar muito além do que a própria vida daqueles que as criaram. E como disse o Leadbeater, uma forma que tenha sido criada, né, de um espírito maligno, de um anjo, né, que seria um espírito benigno, essas formas podem ser animadas ou por elementais, ou por homens desencarnados, ou até por homens encarnados que estejam projetados no astral. E muitas pessoas realmente viram, né, têm visões do plano astral e se sentem realmente completamente apavoradas quando veem essas formas feiosas, né, desses verdadeiros diabretes, né, que amaldiçoam e perseguem as pessoas. Mas também há aqueles que viram anjos, que viram formas, pensamentos belas e imaginaram ter tido visões de santos ou de anjos, quando na verdade são formas, pensamentos que foram animadas. Assim como nós entramos num carro e ligamos o motor e fazemos ele se movimentar, no plano astral nós podemos entrar dentro de uma forma, pensamento, e animá-la com a nossa vida superior, nossa vida psíquica, e fazer essas formas uma vez mais se vitalizarem e se perpetuarem ali. Então, o pior que pode acontecer é o indivíduo não saber discernir, ouvinte, o que é real e o que é irreal, porque as duas coisas se misturam ali no astral e

Continuando aqui nossos estudos sobre o livro O Que Há Além da Morte, de Charles Webster Leadbeater, estamos falando hoje sobre as características do plano astral. Esse plano de existência, ouvintes, que está ao nosso redor, que nós não o enxergamos, mas de certa forma nós já o percebemos. Porque a emoção, ouvintes, ela é uma coisa que vai muito além do nosso corpo físico. Está muito enganada a nossa ciência, a nossa psicologia, ao achar que emoção é apenas um processo bioquímico, eletrobioquímico, que aconteça dentro do corpo. Na verdade, essa manifestação elétrica, biológica e química que a emoção provoca no nosso corpo é apenas o reflexo de uma coisa muito mais poderosa, que é a verdadeira emoção que está no plano astral. E nós sabemos muito bem como é que as pessoas podem nos afetar com as suas emoções, não só porque nós nos identificamos psicologicamente com elas, porque a emoção, ouvintes, ela é realmente uma coisa, ela é uma vibração, ela é uma onda, e infelizmente isso tem sido usado para manipular a consciência das pessoas. É por isso que se montam aí comícios, né? Shows, né? Propagandas políticas e outras mensagens aí publicitárias que normalmente usam toda a técnica emocional para gerar a vibração nas pessoas. Mas nada é tão profundo quanto estar próximo a um ser humano, quando ele se emociona, quando ele é comovido por algo que vem de fora, ou quando de dentro dele brota uma memória e vem junto uma emoção que faz com que ele se emocione, e nós também recebemos aquela mensagem emocional. E muitas vezes nós vamos às lágrimas, ou então nós rimos, né, damos gargalhadas junto com as outras pessoas, porque elas realmente nos emocionam. E é exatamente esse plano astral onde nós vamos estar após a morte, que é o mundo dessas emoções, ouvintes. Então é muito importante que nós tenhamos, né, já comecemos a tomar conhecimento, tenhamos realmente que ponderar sobre a origem dos sentimentos, das emoções que nós possuímos. Nós é que temos que ter as emoções e não elas que devem nos possuir, né? Há pessoas que acham que devem deixar as emoções nos levarem. Realmente, em algumas situações, isso é muito útil, né? Quando nós estamos ouvindo uma bela música, estamos diante de um grande artista, de um grande cantor ou cantora, de uma orquestra, nós devemos permitir que aquela emoção nos embriague e nos carregue dentro daquele sentido estético da beleza, que é a música, né? Estou falando de uma boa música, né? Que ela nos leve. Agora, nós não podemos deixar, ouvintes, que campeie, né? Que granjeie dentro das nossas auras emoções negativas que nós sentimos e com as quais nós contaminamos outras pessoas, principalmente pelas nossas palavras. E também pelos nossos atos, porque o nosso corpo físico, ouvintes, ele é dominado completamente pelas nossas emoções. Quando nós observamos os movimentos de um corpo, de uma pessoa, nós estamos observando as emoções que têm poder sobre aquele indivíduo. Então, hoje a psicologia sabe muito bem que o corpo, ele é o veículo do inconsciente, dessas energias que estão dentro da nossa consciência. E se nós não tivéssemos nenhuma emoção na vida, ouvintes, nós nem sairíamos da cama pela manhã. Porque o que nos movimenta, e a palavra emoção, é aquilo que nos movimenta, é o que motiva, a emotivare, ou seja, aquilo que nos locomove, que nos faz agir, que nos faz nos movimentar. Então nós temos que ter muita consciência e ir selecionando emoções mais sutis, melhores emoções para cultivar na nossa aura, porque é com essas emoções, é com essa aura que nós vamos sobreviver lá no outro mundo. Mas vai nos falar aqui de Bitter agora sobre as formas mentais, né, que também vão nos ocorrer após a morte. Vai nos falar sobre o céu material. As formas mentais mais duráveis e vigorosas de lugares e cenários são criadas pelos ignorantes e materializados crentes, né, que creem realmente nas terras vernais e cidades celestiais habitadas pelos anjos. Milhares desses homens têm concretizado durante séculos os esquisitos conceitos de ruas de ouro e portas de pérolas, de mares de cristal em chamas, de coroas e harpas, de profetas vestidos como monges medievais, de apóstolos e santos com cálices e casulas, de serafins e querubins com asas impassíveis sobre ombros humanos. Quando um homem desse tipo morre, primeiramente mora no ínfimo subplano astral que lhe parece mais um purgatório, até alcançar pela evolução o subplano seguinte, cuja densidade de matéria é mais própria para plasmar estas formas celestes de pensamento. Na maioria dos casos, crê que está sonhando no céu, porém às vezes nota certa incongruência com o que supunha e diz que não pensava no céu daquela forma. E se tem alguma cultura mental, sente até um desapontamento. A evolução da alma prossegue com o seu recolhimento interior e pouco a pouco não a atrai mais aquelas formas de pensamento que vão se tornando cada vez mais débeis. Então aparece em sua mente o conceito de algo superior e descobre pela primeira vez que tudo quanto lhe causou deleite era apenas o introito de uma realidade entrevista naquela etapa de sua evolução, com cuja grandeza e esplendor nada do mundo astral pode ser comparado. No entanto, algum proveito os auxiliares invisíveis tiram desta rude materialização para se apresentarem às almas não evoluídas sob as aparências de anjos ou de santos guias, quando ainda não é hora de desenganá-las nem de lhes dar explicações em que não creriam nem entenderiam. E assim muitos santos têm conseguido êxitos que em realidade não foram seus, mas os auxiliares só desejam prestar serviços a quem necessite, embora ignore de quem recebe o auxílio. E aí está também outra realidade astral, ouvintes, ou seja, aquelas pessoas que foram muito religiosas e que querem de todas as formas, após a morte, terem uma experiência com os santos, com os anjos, até com o próprio Jesus, e imaginar aquelas terras bíblicas. E todas as pessoas das outras religiões têm também os seus mitos. As pessoas vão criando coletivamente aquelas imagens e passam ali dezenas de anos ali contemplando estas formas. Mas como disse o Leadbeater, na verdade, ouvintes, a vida astral ela também caminha para uma segunda morte. E isso é um tema que nós temos que ir estudando aqui, introduzindo para vocês, ouvintes. Não é apenas a morte física que acontece, Depois nós vamos ter uma segunda morte. E será a morte para o nosso corpo astral. Não será uma morte como a do corpo físico, que normalmente adoece, perde a sua vitalidade, e então o corpo astral, a alma da pessoa, se retira do corpo. Na verdade, o que vai acontecer é que num certo momento a alma vai sair de dentro do corpo astral e vai deixá-la abandonada, vagando lá pelo plano astral. E aí nós estaremos no chamado plano mental. E o plano mental, ouvintes, para todos os efeitos, é realmente o céu. Não há outra maneira de descrevê-lo, porque já terá ficado para trás o corpo físico, que é o grande sarcófago, né, da nossa vida espiritual, e que nos traz tantos vícios, tantos apegos. Já terá ficado para trás o corpo astral, que é aquele que nos dá tantos desejos e tanto apego também com sentimentos, muitas vezes não muito adequados, e tudo isso fica para trás. Aí sobra o quê do indivíduo? Sobra o melhor do indivíduo, sobram as suas ideias. Por isso que é importante, ouvintes, ter ideias. É importante estudar, né? É importante ler, é importante ouvir pessoas que sabem, pessoas que conhecem, estar com professores, com mestres, com instrutores, com pessoas que tenham experiência, porque essas pessoas nos dão alimento, né? Food for thought, né? Ou seja, alimento para o nosso pensamento, ouvintes, para que nós tenhamos condições, matéria para pensar por nós mesmos e termos, nem que seja, as nossas fantasias, as nossas utopias de como ter um mundo melhor, de como viver uma vida melhor, de como ser mais elevado, de como ajudar o nosso próximo. E as religiões sempre têm colocado grandes ideais perante os homens, como nós temos no cristianismo, aqueles que incorporam os ideais de amor fraternal, de perdão, de esclarecimento pelo evangelho das outras mentes. Nós temos nas outras religiões também grandes qualidades, como nós vemos no budismo, no hinduísmo, em muitas e muitas correntes espirituais também, ouvintes. Nós teremos a ocasião de gozarmos, ouvintes, no mundo mental, a fruirmos essas ideias sem nenhum obstáculo. E isso só vai acontecer quando já tiver ocorrido a chamada segunda morte. E, como disse o Lidbitter, os religiosos ficam muitas vezes no plano astral tentando fabricar uma realidade e preenchê-la com seus pensamentos sobre como se vestiam os santos, como essas pessoas eram, e normalmente elas trazem imagens da sua própria cultura, que obviamente não tem nada a ver com a realidade histórica, mas sim com a realidade interna das suas consciências. Mas também estão ali no plano astral os cientistas, né? E sobre eles nos diz aqui o Lidbitter: os estudantes que têm lido o compêndio teosófico sobre o plano astral recordar-se-ão de que o subplano superior desta região é distinto dos demais. No entanto, nesta condição atômica da matéria, os homens não criam conceitos imaginários como nos níveis inferiores. Ali residem os pensadores e cientistas gravemente ocupados no prosseguimento de seus estudos, para cujo propósito utilizam quase todas as forças do plano inteiro, porque podem descer em certos aspectos até quase tocar ao físico, e sem se deterem nas minúcias da ordinária vida terrena, valem-se do complemento astral de um livro da ciência humana para extrair dele o que convém em seu estudo. Facilmente se põe em contato com a mente do autor de qualquer livro novo que lhes lhe interesse e lhe sugerem suas ideias em troca das que dele recebe. E com esse trabalho muitas vezes retardam a sua ascensão ao mundo celestial. Para estes homens apaixonados pelo estudo, a vida astral tem tantos e tão felizes atrativos que não experimentam a necessidade de outra mais além, em cuja existência dificilmente creem. Porém, em seu devido tempo, se convencem de que o mundo mental é muito maior em comparação com o astral, como o é o astral em relação ao físico. E aí está, ouvintes, também uma outra realidade. E principalmente essa informação que Ludbitter deu, que cada objeto físico tem uma contrapartida astral. Nesse momento eu estou segurando aqui dentro de mim um copo. Esse copo que é material, que está com suco dentro, ouvintes, ele não só existe no plano físico, este suco também está aqui, não existe só no plano físico, mas ele tem uma contrapartida no plano astral. E é por isso que alguém que está no plano astral pode enxergar as pessoas e os objetos do corpo do plano físico. Somos nós aqui, os humanos, que não temos ainda desenvolvido a nossa clarividência, que não sabemos usar os nossos chakras para enxergar essa vibração superior que é a matéria astral. Mas, no devido tempo, com a evolução, todos nós vamos chegar lá. Então, os cientistas realmente podem ir até uma biblioteca e tentar ler um livro, né? O que é realmente uma coisa muito difícil. Na verdade, o que os cientistas fazem normalmente é pegar as ideias que ficaram impressas no livro por quem o leu, né? E também há cientistas, há artistas que influenciam, que inspiram as pessoas aqui da Terra. Mas é bom sempre lembrar que ficar, né, depois da morte, vagando aqui pela superfície do planeta, não é realmente uma coisa muito agradável nem interessante. E finalmente o Ludbitter aqui arremata esse capítulo falando sobre se nós reconheceremos, né, após a morte, a personalidade dos mortos. E ele então nos diz: frequentemente tem havido dúvidas de se é possível reconhecer-se o homem astral depois da morte. Em todos os casos se pode reconhecê-lo, embora a silhueta do homem pouco evoluído seja nebulosa e confusa. Convém recordar que os clarividentes veem os homens terrenos circundados de uma neblina ovoide e luminosa, a que chamamos aura, que se expande a cerca de meio metro além do corpo físico em todas as direções, e é de constituição sumamente complexa, pois contém matéria de vários planos existenciais. Por enquanto só trataremos da matéria astral da aura, ou seja, a única que o clarividente pode ver. Se a observarmos com atenção, veremos que ela não só circunda, como também penetra o corpo físico e em sua periferia interna, e é muito mais densa do que na externa. O conjunto dessa matéria astral, tanto dentro como fora do corpo físico, forma, né, parte do corpo astral do homem, e a maior densidade no interior do corpo físico provém da atração exercida pelas partículas carnais. O clarividente que observa este homem com visão astral não vê o corpo físico, porém, nem por isso se altera a configuração, pois a densa matéria astral delineia com toda clareza a silhueta da aura interior. Quando o homem se desprende do seu corpo físico, temporariamente durante o sono e definitivamente ao morrer, a mesma agregação persiste unindo as partículas astrais, de modo que podemos reconhecê-lo, não obstante estar então constituída somente de matéria astral a configuração da forma física. Durante a vida terrena, as partículas do corpo astral se movem com intensa rapidez. Em alguns tipos humanos, ou quando uma emoção violenta faz sobressair seu corpo astral, aparecem nele faixas e linhas claramente definidas. E isso está descrito no livro O Homem Visível e Invisível, também do Sr. Charles Edbitter. Porém, em circunstâncias normais, os toques de cor do corpo astral não só se misturam, mas também aparecem e desaparecem alternativamente, rodando umas sobre as outras. Com efeito, a superfície luminosa e brilhantemente matizada da neblina, que é o corpo astral, né, tem certa semelhança com a água fervente, cujas partículas se movem em todas as direções e sobem à superfície para voltar de novo ao fundo e subir novamente em perpétua e contínua troca de lugar. Esta é, durante a vida física, a condição do corpo astral. As partículas interpostas no corpo denso surgem buliçosamente dele para fundir-se de novo em seu interior, sem alterar a configuração geral do conjunto. A mesma condição subsiste quando o homem se separa do corpo físico durante o sono, e da mesma maneira persiste durante toda a vida ultraterrena. Porém, num e noutro caso sobrevêm alterações, cujo motivo e objetivo tratarei de explicar oportunamente. Ou seja, ouvintes, realmente é possível se reconhecer alguém no plano astral como nós o conhecíamos aqui no plano físico, pois a matéria astral tem uma contrapartida de tudo que existe no corpo físico. Agora é necessário também acrescentar aqui que, da mesma forma como nós podemos criar formas, né, exteriores a nós no plano astral só emitindo as nossas emoções, os nossos pensamentos, também nós podemos modelar a nossa aparência física. Isso que é realmente o sonho para muitas pessoas, de parecer mais jovem, de ter cabelo de novo, de se apresentar com uma roupa mais jovial. Isso no plano astral é totalmente possível e não demora muito, a pessoa começa a perceber essa possibilidade. Então, não raro as pessoas desencarnadas, nós podemos as reconhecê-las, mas elas sempre se parecem mais jovens, mais irradiantes e com certeza mais contentes, principalmente por não ter o fardo da sobrevivência com o qual nós estamos aqui, ouvintes, condenados, né, de termos que trabalhar, né, labutar para ganhar o pão da nossa vida e manter esse nosso corpo físico vivo, porque ele é muito importante para a evolução, ouvintes. Se não existir corpo físico, não existe evolução. E amanhã, ouvintes, ou na próxima oportunidade que nosso programa vier ao ar ao vivo, nós vamos começar a falar sobre algo muito importante, que é o elemental do desejo, né? Essa vida elemental que habita em nós, que causa, na maior parte das vezes, muitos problemas, mas que nós temos que conhecê-lo, temos que aprender a lidar com esse elemental para podermos liberar, ouvintes, energia para nós evoluirmos espiritualmente. E o adiantado da hora, ouvintes, nos faz colocar ponto final em mais um programa Lux Esotérico. Agradecendo muitíssimo a audiência daqueles que estão me acompanhando ao vivo, de você que está me acompanhando aí na reapresentação ou a qualquer hora do dia ou da noite na loja esotérica virtual. Vou convidá-los para terminarmos esse programa, ouvintes, com uma última vibração, elevando a nossa consciência. Vamos nos concentrar, volver a nossa mente para o nosso interior, para o brilho da chispa divina nos nossos corações, percebendo o nosso eu espiritual. Vamos tentar, ouvintes, compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do seguinte mantra: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita em nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que essa bênção que vem do alto e vem pelo coração do instrutor do mundo e passa pelo coração, pelas mãos desse humilde sacerdote, siga até os corações e a mente de todos vocês, que a nossa chispa divina seja cada vez mais despertada toda vez que nós relembrarmos da nossa espiritualidade e que nós estivermos juntos aqui estudando esses temas, bem como na sua vida privada, ouvintes, vocês estejam meditando, orando e estudando também sobre a vida espiritual. Muito obrigado pelo prestígio, pela sua audiência, ouvintes. Recebam aqui os nossos votos de um ótimo fim de noite, um bom descanso, um maravilhoso dia aí para quem está me ouvindo a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Ouvintes, recebam aqui o meu forte, fraternal, sempre um abraço fraterno para toda a audiência do programa Lux Esotérica. Até a nossa próxima edição.